ficando triste, eu sei. É que eu vivo na rua. Espera um pouco mais esse frio. Espera um pouco mais e aprendi a ser como um machado que despreza o perfume do sândalo. A verdade é negra, eu sei. Espero um pouco mais e aprendi a ser como meu gato que descansa com os olhos abertos.